Toda a gente se prepara, é hora de festejar. É de Santo Padroeiro esta bela romaria que já está a começar. Vem gente de todo lado em busca de namorico e de alguém para amar. Tu que estás aí parado com esse ar de envergonhado, vai ter elas sem demora. Se estiveres atrapalhado, sem saber o que dizer, repete o que eu digo agora. Se gostas desta canção, bate na palma da mão. Se gostas de dançar, lança os braços para o ar. Se gostas de paixão, anda comigo para o bailão, que a festa vai começar. Se gostas desta canção, bate na palma da mão. Se gostas de dançar, lança os braços para o ar. Se gostas de paixão, anda comigo para o balão, que a

finge estar bem. Como eu que te desculpo por mal amar que tu tens. Eu te amo e tu bem sabes, sabes bem demais até. Mas se o meu peito mudasse, nada era como Essa é a rádio que só toca sucesso. Dois ou três, a tua boca eu quero beijar.